paguei de corpo inteiro e você só a metade. A verdade é a verdade. Enquanto eu deixava os contatinhos, amigos, você ficava me escondendo tudo que passava. Você começava e depois apagava. Cê tá falando que me ama, sua maluca. Quem ama não machuca. Quem ama não machuca. Cê tá falando que me ama, sua maluca. Quem ama não machuca. Quem ama não machuca. Não machuca. Não, o som falando de amor pra vocês. Me entreguei de corpo inteiro e você só a metade. A verdade é a verdade. É a verdade. Enquanto eu deixava os contatinhos, amigos, você ficava me escondendo tudo que passava. Você conversava e depois apagava. Cê tá falando que me ama, sua maluca. Yeah.